nós dois brigamos e como sempre separamos. Mais uma vez você parou meu mundo e como sempre eu tô tomando tudo. A sua falta só me faz sofrer. Em cada copo eu vejo você. Na minha cama tá sobrando espaço. Quem preenche é você. Eu sou um Zé Caída. Recaio na sua vida. Eu não te superei. Eu não te superei. Eu sou um Zé Caída. Recaio na sua vida. Eu não te superei. Eu não te superei. Olha eu aqui de volta. O Zé Caída tá na sua porta. Da sofrência. A sua falta só me faz sofrer. Em cada copo eu vejo você. Na minha cama tá sobrando espaço. Quem preenche é você. Eu sou um Zé.